Aí, você vai pegar o bagulho, vai ficar de boa. A preboçada vai descer, vou comprar na sua mão. Você vai ganhar muito dinheiro, só nas custas dos otários, dos viciados. Pense bem, até quando você vai ficar nessa onda de honestidade? Essa é a melhor proposta que eu posso lhe fazer. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter carro, vai ter mulheres, tudo o que precisar. O que está acontecendo comigo? Não sei, preciso orar, preciso falar com Deus. Quem sabe desabafar ou simplesmente me ajoelhar e pedir que o meu coração não venha se esfriar como vários daqui. O amor pelo que é certo e sadio, só a palavra de Deus neste momento preenche o vazio. Não vou me perder neste mar de ilusões, nem menos me afogar nesse oceano de paixões. Tenho o meu valor, não serei um traidor. Valorizo a minha vida, quem fui, quem sou. Não vou estragar meu fígado no álcool, não vou queimar meu cérebro inútil de um baseado. E o dinheiro faz para muitos doce a morte lenta. O demônio te induz em câmera lenta. Mulheres sem honra que não se dão o valor. Já vi uma pá que a prostituição da família roubou. A profecia é verdadeira e real. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Pelos reais outros matam e outros morrem. E a cada minuto mais inocente com crime se envolve. Nem adianta olhar com malícia pra mim, pois malandro dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. Meu coração pulsa na velocidade da fé. Não nasci para malandro, muito menos pra mané. A Bíblia na minha mão já diz que eu sou crente. A mansidão da pomba e a prudência da serpente. Meus sonhos vão além de 200 reais mensais. Um nível médio na favela, um a mais. A miséria desperta a ganância. Será que vou realizar meus sonhos de criança? Da pivetada que na favela comigo brincava. A maioria estão presos, já desceram a vala com 17, com 20, outros com 18. Às vezes me questiono, isso é lugar de louco. Uns se perdem, outros se acham. A vida continua em degrau, eu subo nela de boa. E se um desses casos, fruto do acaso, chegar ao topo, a playboyzada por aí vão ficar loucos. Invejosos, querem que tudo venha fácil, mas a vitória não acontece por acaso. Que Deus me guarde, que eu nunca perca a minha fé. Seja sempre homem, nem malandro e nem mané. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois malandro dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim, pois dessa história eu já conheço o fim. Pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim. Pois dessa história eu já conheço o fim. E nem adianta olhar com malícia pra mim. Pois dessa história eu já conheço o fim.